fumaça, fumaça, fumaça. Tá mandando um sinal pra pajé, yeah! Avisando que na praça tem mulher. Na cabana do índio tem fumaça, fumaça, fumaça. Tá mandando um sinal pra pajé, yeah! Avisando que na praça tem mulher. Tem mulher na cidade, mulher no litoral. Uma se tupilece e outra chifre dental. Virou, deixa a onda me levar.